rasgando, somando, fala que é nós. Quem é família se manifesta quando ouve a voz. Tipo a multidão dançando, tipo a multidão cantando, tipo todo mundo junto, passo a passo um pano. Convida a mais bela pra dançar com você. Trate com carinho, estilo, bem querer. Bem me quer, mal me quer, essa noite vai ser no paraíso só, eu e você. Bom estilo, bom gosto, meu bem-estar. Um bom som é sempre bom ouvir tocar. Tupac, Califórnia, love por ti. Crônica, salve São Jorge por mim. Bonito de ver a multidão balançar. O salão aplaudir e você que tá lá. Que cantou, que escreveu, que criou, que sofreu, que passou um tempão bom longe dos seus e viu vários anos passando. Um flashback passa na memória dos manos. Anos 90, o futuro é agora. Quem sofre não aguenta, o coração chora. Construir família, me diz quem não quer. Uma casa bonita, uma linda mulher. Uma sensação de poder viver de verdade. Uma vida, uma música, que saudade. Crônica, tô nativa. Liga os mano lá do outro lado da pista. Nossa senhora, cê viu que foi isso? Uma vibe pra milhão com somzão mó sinistro. Um clássico do rei que diz assim: você se separou. Foi embaçado. Uma depressão. Que horas são agora? 3 da madrugada. Nunca se esqueça, o tempo não para. Peço uma bebida pra tomar mais suave. Não se subestime, não se estrague. Preserve seu estilo, olhe nos olhos. Nunca trate como se fosse um negócio. A vida é um jogo e você quer ganhar, é? Mas primeiro tem que saber jogar. Porque na madrugada sempre tem alguém de olho em você e no seu vai e vem. Querem sempre estar por onde você anda. Querem sua camisa preta de manga longa. Querem a mulher que você dispensou. Sem magoar, mas o perfil não colou. E só filmando seus passos. Chegou, chavecou, pensou que cê era pá.